is the Speaker Knockers. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu. A lombra já subiu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu. A lombra já subiu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu, os fragantes tá na mente. O mocó irrastreável é meu subconsciente. Os grave bate, só aumenta a loucura. As patrícias saem do salto, putaria, luz da lua. É só os mala, quem manda aqui é nós. Aumenta o som e solta o bass, perifaio sua voz. Que entra na sua mente e semeia o coração. Faz brotar um sentimento de amor pelos gravão. Cê tá ligado, fi? Aqui é desse jeito. Enquanto os grave tá na mente, a fumaça tá no peito. Se tem racha automotivo, pode crer, eu tô no meio. Curtindo minha lombra, dispensando tiroteio. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu. A lombra já subiu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu. A lombra já subiu. A lombra já subiu e os grave bateu. Contado na natureza, dispensando tiroteio. Não dou boi pra pilantragem, sangue ruim. Sai do meio, é firme, é forte. Aqui na banca é só os mala. Que curte grave a vera, é só o pala. Treme placa, sai da frente, boy. A firma dos mano é forte. Não tem boi pra pilantragem, vacilou, tomou sacode. A paz é o que quero, mano, vou ficar de boa. Mas não pisa no meu calo, que aqui o chumbo voa. A lombra sobe, os grave bate, pede, bota, tá bicando. Encanou com meu opala, diz que o carro é de malandro. Nunca acha meu fragante, não importa o quanto tem. É só os quilos mocosado no fundo da minha mente. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu. A lombra já subiu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu. A lombra já subiu. A lombra já subiu e os grave bateu. A lombra já subiu e os grave bateu.